Seguiremos ficar de pé. Tamanha é sua glória sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Amanhã é sua glória sobre nós. Derrama sua Shekinah sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos de pé, da manhã sua glória sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Conseguir.